5898, decolado 07, chame agora o controle Salvador, frequência 10.8, tenha um bom voo, senhor. 208, bom dia, 5898 web. Bom fim de semana. Controle web, 5898, decola, bom dia. 5898, contato radar, saída da El, sobre mantenimento de voo 340. 340 da El, 5898 web. Web 6749, chame centro Recife, na frequência 1251, alterna 133.25. 251-3325, muito bom dia, Saída, obrigado, bom trabalho dessa forma. Pode valer, do 5898 web, que está a formação? Web 5898, autorizado direto, Leda. Confirma, Leda? Leda, web 5898. Leda, 5898 web. Controle 5717, possível coordenada 360. Confirme 5717. Nível 360, possível. Aguarde, web 5717. Ok. Web 5717, sub mantém a nível de voo 360. Sobe e mantém 360, 5717. Web 5717, chame centro Recife, na frequência 1251, alterna 133.25. 1251-3325, é 5717, boa. Rio 9645, essa é a indicação, autorizada a chegada Mares, disponível de voo 050. Web 5898, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado, bom dia. E o 9645 mantém a estar. Sala 3517, ação de indicação, autorizada a chegada a bom, se disponível de voo 060. Gol 1995, ação de indicação, autorizada a chegada a Bonf, desça para o nível de voo 070. Rio 9645, ciente, confirmo quantas milhas? Ciente, Rio 9645. 517, reduz a velocidade para 220 nós. 9645, desça para 2000 pés, ajusta 90197. Tan 3517, desça para 4000 pés, ajusta 90197. 4000, 3517. Gol 1995, desça para nível de voo 050. E o 9645, autorizado o sinal ILS-7, foi reposto estabilizar o localizador. Gol 1995, reduz a velocidade para 220 nós. Gol 1804, essa identificação autorizada a chegada a Bonfim, dessa nível de voo 060. Gol 1804. 19645, chame torre 11895. Salvador, 9645, bom dia, tráfego ainda no avistado, ajuste agora no 07 e continue a aproximação, reporte quando avistando, senhor. Ciente, continue a aproximação, agora autorização de pouso. 9645, tráfego agora avistado, pouso autorizado, senhor, na pista 10, o vento é de 320 graus com 03 nós, ajuste no 07, pista 10 molhada. Livre, pouso, pista 9. Tá, 3597, reduz a velocidade para 1709, nós, autorizado o sinal ILSX, foi reporte estabilizado no localizador. Ok, 1970, reportará estável. Gol 1995, desça para 3.000 pés, ajuste no 017, reduz a velocidade para 1709. 7.000, Gol 1897, desça nível de voo 060, autorizada a chegada a ponto. Gol no 804, desça para 4.000 pés, ajuste no 017. 4.000, o gol no 804, 1.700. Felizado, 3597. No 3597, chame torre 1895. 1895, 3597. Salvador, bom dia, TAN 3597, externo, baixou, travou. Bom dia, TAN 3597, tráfego avistado, ajuste no 017, continua a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Oh, pista no zero, molhada. Ajuste no 017, autorizado o sinal ILS, X-ray, reporte estabilizado no localizador. Fazer o 10-2017, autorizado ILS, X-ray, com 995, reportará estabilizado no localizador. 4-5. Golf Alfa Kilo, mantendo a sua frequência, viu? 9-4. 6-4. 597, pouso autorizado, pista no 0, vento 050 graus 039. Livre pouso 3597. O Rio 9645 poderia confirmar se a pista se encontra molhada ainda ou somente úmida? Só úmida. Úmida, ciente, grato. 3597, copiou? Obrigado. Gol, o nome é 07, essa indicação, autorização era bom, filho, esse número de voo 070. Eu cruzo o localizador, o Gol 1995. Gol 1995, chame torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Gol 1715, essa é uma dedicação autorizada chegada a Bonf, desça com nível de voo 080. Salvador, bom dia, o voo 995. 3597, na Solos 33, táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 4, nesta frequência, senhor. Alfa, Juliette, portão 4, 3597. Voo 995, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 0 no 7, check-train, senhor. Baixou, travou. Voo 995, o senhor tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 360 graus com 039, ajuste no 0 no 7, pistão no 0 úmida, senhor. Teu repouso está 10, obrigado. Gol 1897, reduz a velocidade para 2209. Redução 2209, gol 1897. Gol 1804, desça para 2000 pés, ajusta no 0 no 7. 2000 no 0 no 7, gol 1804. No 897, desça para 4.000 pés.